DJ Alfist. Vem comigo, vem, que eu vou te mostrar. Ha, ha, ha. Andando pelas ruas da cidade nua, sempre fria, apesar do calor. Escura, sombria, mas ao mesmo tempo atraente. Eu não me abalo, tô em casa, sigo em frente. Becos, viadutos, sujos, conteúdos. A vida e a miséria juntas é um absurdo. Dividir um pão duro com um vira-lata. O que você acha? Não tem a menor graça. Pra mim, assim vai vendo, é tão ruim. Vivendo no limite à espera do fim. Sua indiferença não muda a vida dura daquele mano que cata papelão na rua pra ter o que comer e sobreviver com dignidade. Mesmo vivendo à margem da sociedade que preconceituosamente discrimina aqueles que nada têm, que só quer um dia poder viver como eu e você também. Um teto, um endereço, me diz qual é o preço, aonde eu me encaixo, se é isso que eu mereço. Essa é minha cidade, minha realidade. SP São Paulo, não fujo da verdade. Mano, eu vou na boa seguindo meu caminho, pois tenho certeza que não estou sozinho. Olho pro céu, Deus guia minha caminhada, me põe no caminho reto e me livra da cilada. Cidade nua, implacável pra quem não conhece. Uma vez dentro dela, você jamais esquece. Seja onde for, na cidade nua. Seja onde for, Jesus vai voltar. Seja onde for, na cidade nua. Seja onde for, Jesus vai voltar. Sirenes correria, várias viaturas iluminando a noite na cidade nua. Na esquina, prostituição, é só pagar pra ver. Vários malucos de carro em busca do prazer, pra viajar na paranoia delirante. Coração a mil, respiração ofegante. Balada madrugada, não sabe mais de nada. Será que vai ser fácil voltar vivo pra casa? O maluco apetitoso pronto pro arrebento. Se você cruzar com ele, já era, eu lamento. Seja no centro ou na periferia, é tudo igual, a mesma correria. Gente correndo, aprendendo, vivendo, morrendo. É tanta coisa acontecendo, eu tô sabendo. Mas lá na praça, em meio a tudo isso, um maluco pega a Bíblia pra falar do amor de Cristo. Aparentemente novo, a pele escura, pregando o evangelho no meio da rua. A gente vai e vem, para, presta atenção. Fala com autoridade, cheio da unção. Na Babilônia, de um povo de impuros lábios, Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Seja onde for, na cidade nua. Seja onde for, de criminalidade, mas mesmo assim todo mundo quer morar nessa cidade. Até o presidente que saiu no pau de arara, veio pra São Paulo e não quebrou a cara. Lutou, venceu e veja no que deu. Mas se não mudar nada, não é problema meu. Continuo na minha, fazendo a minha parte. Hip hop não é só música, não, também é arte. E sendo arte, ela fala por si mesma. Mas eu não sou Loki, eu não saio do tema. Sou como aquele que prega em praça pública. Te dou mais uma chance, como se fosse a última. Antes que a Babilônia venha te seduzir, te enganar e depois te consumir. Não vá dizer que eu não te avisei. Lembre-se das verdades que eu te mostrei. Eu sei que o beat é louco e faz sua cabeça. Por isso, meu amigo, nunca se esqueça que no frio da noite, no meio da rua, Jesus pode voltar na cidade nua. Seja onde for, na cidade nua. Seja onde for,